Pedrinho! Chama! Caminhão ostentação! E quem é champanhe? Alô, Paredão Luqueta! Carreta RR! André CDs, o moral de Bichara! Avisa pra galera que é farra de peão! Já peguei minha Hilux, vou buscar o Paredão! S10 deboche! Quando chego com meu som, a novinha pira! Hoje a casa cai, zoeira, farra e mulherão. Levanta a poeira, coja, farra é de peão. Taca, taca, taca, taca o bubu no chão. Descendo, subindo com o copo na mão. Taca, taca, taca, taca o bubu no chão. Descendo, subindo, baixinho, vai, vai. Taca, taca, taca, taca o bubu no chão. Descendo, subindo com o copo na mão. Taca, taca, taca, taca o bubu no chão. Descendo, subindo com o copo na mão. Paredão cabuloso. Alô, Milena Leite, música e vídeo. JJ que passou. Vem cantar comigo, Macio Sensação. Avisa pra galera que hoje é farra de pinhão. Já peguei minha Hilux, vou buscar o paredão. Quando chego com meu som, a sovinha pira. Já quer postar stories, manda arrastar pra cima. É hoje a casa cai, cachaça, festa e mulherão. Levanta a poeira, que hoje é farra de pinhão. Taca, taca, taca, taca o bumbum no chão. Descendo e subindo com o copo na mão. Taca, taca, taca, taca o bumbum no chão. Descendo e subindo com o copo na mão. Ué!